lá, é você, gente. Quem é você? Você me conhece? Sou eu, você. Eu? Sim, eu sou o seu outro lado. Sou o que está escondido no coração, na tua alma. Sou sua rebeldia, sua ira, sua perseverança. E o que você quer de mim? Eu quero o que nós queremos. Queremos derrubar máscaras, destacar as verdades, aniquilar o bicho. Agora é a hora de passar por cima do inimigo. Vamos fazer muito filha da puta. Engolir as palavras hostis que foram cuspidas à nossa face. Você não quer vingança? Não, eu... Mas eu quero. Os olhinhos nos pediam falar o que devemos fazer. Só nós sabemos o que passamos, querido. Isso é verdade. Deixa comigo. Eles verão quem somos nós realmente. Ok. Faça o que devemos fazer, então. Sim. E os falatores? Isso aí é o de menos. Manda um recado pra eles aí, então. Ok.